Como 620, pelo contato de tratamento, divertida para o Azero 125, início radial 280 Salvador. Cancelamento para seguir para a final da 1-7. cancelamento, 79610. Tá presente, cancela e prossegue com a 79610. 79660, plano instrumento cancelado 20, curve à esquerda, pode sair da base. Vou parar pra vir a base 9660. Então, o arco de 1,90, eu tenho dado pouso, pistão 7, vento 0,80 graus, 1,9 mais. Amém. Gol 1,256, autorizado da classe, pistão 0, vento 0,80 graus, 1,9 mais. Então, 3,192, eu estou em situação, dessa vez chegada por mais de 1, não falei de 2,090. O número 2 é o seu de sucesso, que nós estamos em até 3 e pode ser obrigado. O 209 está no centro do sistema do 8 de sua atenção, que é a perna 1, 2, 3 e 8. O 1, 2, 2, 3, 5, secundária 1, 2, 3 e 8. 3230, autorizado pelo. Houston, sala 3, no caso, o Brasil, pelo voo, no ar. Federação, passarelo 2860. Avião 05, pronto para decolagem? Siga inicialmente até a taxa de York, aguarde para decolagem, avião 05. Com esse pessoal lá do céu. Boa tarde, Tesouro Antônio da Cami, uma milha para a Cima. Tesouro 2, continua a sua estimação, aguarde. Baixa por via pista, reporte iniciando decolagem na cabeceira 35. Sala 33, meia certa, sala de identificação, deixa a via chegada a ponte, sala de voo 05. Dois, quatro, vai estar autorizado com o sistema zero, vento zero, 80 graus, 189. Desde pouso na 10, o seu 3192. Com esses quatro, como está aqui o sistema? Eu mandei sempre de troca de ponto, alterna 1, 2, 1, de pau, 8. Primária 1, 2, 3, 4, 5, secundária 1, 2, 6, de pau, 8, 18, de pau. Vamos tráfego à direita do colo da cabeceira 35 da pista auxiliar. Não interfere com o futuro. Ok, sim, fazemos dois. Do litoral, sob controle 120, decimal 8, declaro 69. Ok, vou virar litoral 120, decimal 8, graças a Deus. Dois, solo 69, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Morando, solo 219, tem uma passagem, perfeito. Avião 05, sem contestes para o dia 1. Autorização de pouso, agora é. Sete, copiado, avião 05. no sul, então te dando a sequência da descida. Então, deixa a via chegada a mão, está vindo de voo ou não briga. Capitão do Victor Charlie Hotel, então, deixa a via chegada a mão. Autorizada a proa de Amã, reposta de Alguém. Hotel, onde está a Capitão do Book, do Rio de Janeiro. deixa para 13, tá? Você atende pelo 0-1-1, agora a utilização para a gente. 7 horas, 7 e meia. Sendo controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, excelente semana. Você está com o centro local e de novo. Controle 6327 da Chanero, boa tarde, decolando. Paralela 37, contato na base decolagem, subavista da São Paulo, para o de voo 242. Solicito 190 e vá direto para São Paulo. Após isso, pega direto para São Paulo, paralela 37. Manda São Paulo então, o chame é 327. Pode agora o seu controle. Ok, colocar o estatístico local em dúvida. Confiado. Qual é a minha pergunta de controle? É 327, né, escuta? Qual é a minha pergunta de controle no final? 180, solicito. Paralela 37, suba uma senha no voo 180. 180, Ocean 6327. Paralela 37, derivado coral. Coral, Ocean 6327. Avião 05, um ataque conhecido a informar que o satélite é durante. A patata S está passando. Deixa para o número de voo 0-0-0. Passando o Victor Charlie Hotel, estamos prático de 10 horas, 8 milhas, como sudoeste, então estamos no sudeste. Passando agora no nível 1-2-0, de localizar 5-0, trago F9 Lima. Passando a 3-6-7, de localizar 2-7, a gente tem 5-0 no 1-1, localizando o final da FST e a possibilidade. Obrigado. Colônia 327, chame de Léo de 201, que já estará encerrada no F3, no S de Salvador. Oi, boa tarde, essa matéria está brisada aí, Helena. Sim, né? Boa tarde, continua a preocupação, agora tem outra para pouso aqui também. Poderia confirmar o vento, por favor? Vento 090 graus, 149. para o sinal do 7, passar travado, é para passear. Essa parte é autorizada com o sistema 7, vento 0,0 graus, 1 a 20. Passear. 5407, eu encontrei o instalador em 208. 208, me apresente. Autotransista para 2007, andar no 011. Autorização para o segmento da estrutura da pista 10, reporte estabilidade. 20.80, go 1097. Thank you, have a day. For the 53 control, for the afternoon, go 1097. Have one, passing 1,700. Row 1097, radio contact on departure, climb to the level 260 via Apple 1 departure, 11 transition. Get to the Apple and 11 transition, climb to level 360, go 1097.